Barbosa. Não basta ser gordo, tem que participar, meu rei. Se você é gordo, eu já sei do que foi. Quando tu era pequenininho, nas cantigas de Niná, tua mãe cantava assim. Vamos nessa! Se você é gordo, eu já sei do que foi. Quando tu era pequenininho, nas cantigas de Niná, tua mãe cantava assim. Boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, dorme meu filhinho. Vocês! Boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, dorme meu filhinho. Mas o tempo foi passando e você crescendo foi. Sua mãe sempre a sorrir, ela nunca esquecia das cantigas de Niná que cantou pra tu dormir. E a galera? Boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi. Levanta as mãos! Boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, dorme meu filhinho. Segura o sanfoneiro! A galera tá demais! Vamos cantar junto comigo! Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Demais! Lá, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia. Não precisa nem de música pra dançar com essa mulher. Do jeito que ela